preparado? Vamos lá, porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela operação da Federal que tem quinta fase na quinta, sexta na sexta e quem sabe até uma sétima fase agora no sétimo, né? Quer dizer, no sábado. Por que não, né? 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então, ó, pode sentar porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Miller da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. É, e não teve lançamento de pacote econômico capaz de levantar a imagem do Michel Temer nesta semana, né? O atual presidente foi citado por pelo menos 2 executivos e ex-executivos da Odebrecht, segundo a Folha, por ter pedido 10 milhões de reais para campanhas eleitorais do PMDB. Além disso, o relatório elaborado a pedido do TSE aponta indícios de fraudes no caixa da campanha Dilma Temer, que pode resultar, né, essa situação em cassação do mandato de Temer. Detalhe, cassação pedida pelo agora aliado PSDB, hein? Cheirinho de cargos no ar? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. E a paulada da reforma da Previdência foi tão grande que o governo já está cogitando mudar de ideia e aplicar as novas regras só para quem ainda não entrou no mercado de trabalho, né, como forma de diminuir a rejeição popular. Agora, especialistas ouvidos pela revista Exame nesta semana apontaram a reforma proposta pelo Michel Temer como inútil, porque além de penalizar os mais pobres, seria incapaz de resolver o rombo já acumulado no caixa da Previdência. O governo contesta, claro, mas que coisa, que beleza, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E pode até não estar fácil para mim, mas pro pastor Silas Malafaia, olha, está difícil, viu? Porque não é que um dos líderes religiosos mais moralistas do país foi alvo de mandado de condução coercitiva pela Polícia Federal no âmbito da Operação Timóteo? Pois é, a suspeita é de que contas da igreja de Malafaia tenham sido emprestadas para os operadores de um esquema de corrupção e desvio de royalties da exploração mineral, algo que o pastor nega. Ele nega que isso tenha ocorrido e nós não vamos julgar, né? Porque Cristo dizia para não julgar, então, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E essa história parece até com uma outra história vivida numa certa cidade, sabe? Uma tal Terra das Cataratas. Pois é. Em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, os vereadores aprovaram em sessão relâmpago nesta semana, a menos de 15 minutos de duração, reajuste de 8,5% nos próprios salários e nos vencimentos do prefeito reeleito, do vice-prefeito e de secretários. A população, lá como cá, ficou tiririca da vida, afinal, né? Sacrifícios só do lado de cá? Nada do lado daí? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E a Agência Nacional de Aviação Civil decidiu nesta semana que as empresas aéreas brasileiras poderão cobrar por toda e qualquer mala que você despache no bagageiro da aeronave, diferente do sistema atual, né, que estipula uma franquia de peso de no máximo 23 quilos. A justificativa é de que tal medida tornaria a passagem mais barata, né, mas, pô, no Brasil, ó, duvido. O interessante é que o Senado duvidou também e, em momento aí de rara utilidade, decidiu por derrubar a medida. Menos mal, né? 6. Entrou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. E no sexto gol da Alemanha de hoje, ó, adivinha só, em uma pesquisa internacional na qual o Brasil ficou em sexto. Viva! É o Índice de Ignorância da População, medido aí pelo Instituto Ipsos Mori, com base na percepção que as pessoas têm sobre o próprio país na comparação com indicadores reais, né, aquilo que o país realmente é. Bom, à frente do Brasil ficaram somente Índia, China, Taiwan, África do Sul e Estados Unidos. Ó, de quem? Vamos melhorar isso aí, pô. Essa taça pode ser nossa. Vamos lá, ignorantes. Vamos lá. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Brasil 0. E como sétimo gol, como tiro de misericórdia da semana e talvez do ano, né? Elasqueira, Operação Pecúlio, escancarando as portas da política em Foz do Iguaçu e jogando aí o nome da cidade em rede nacional, com a prisão de 12 dos 15 vereadores, incluindo 6 vereadores que foram reeleitos. Já não bastava não ter prefeito, não bastava o candidato mais votado ter sido impugnado. Pô, tinha que avacalhar ainda mais, né? Assim não dá, ou melhor, dá sim, porque quem for culpado, ó, que pague com juros, multas, correções, fique na cadeia, aprenda e faça com que o eleitor iguaçuense aprenda também de uma vez por todas, porque, olha, tá difícil, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. É, e assim como a quinta e a sexta fases aí da Operação Pecúlio foram interpretadas, né, como um tapa na cara, um tiro de misericórdia no combalí do cidadão iguaçuense, é aquela história do copo meio vazio ou do copo meio cheio, né? Que bom saber que temos na nossa cidade instituições batendo de frente com a corrupção, batendo de frente com aquele jeitinho político de fazer as coisas, sabe? Propina pra cá, propina pra lá, superfaturamento aqui, desvio acolá, até porque muitos dos esquemas e práticas descobertos aqui são situações comuns também no restante do Brasil, né? Falta apenas investigar. Parabéns à Polícia Federal, aos Ministérios Públicos, à Justiça Federal, enfim, vida longa à Operação Pecúlio e que todos que forem culpados, ó, paguem, e paguem caro. Que isso sirva de exemplo para o iguaçuense, para que nunca mais permita que a cidade chegue nesse estado, a esse ponto aí de penúria que nos faz, inclusive, ter vergonha, né, de dizer que somos da terra das cataratas. E com a esperança de um 2017 melhor, mais rigoroso na fiscalização, na participação cidadã, menos corrupto, também o 2017 aí de recuperação, né, da moral do cidadão iguaçuense, chegamos ao fim do programa Fronte Transamérica deste sábado, 17 de dezembro de 2016, última edição da atual temporada. Muito obrigado a você que acompanhou hoje, a você que acompanhou de vez em quando, a você que acompanhou sempre. Deixo aqui estes agradecimentos em nome de toda a equipe da rádio e agradeço também, né, pela oportunidade de dar vida a este projeto, digamos assim, um pouco fora da casinha no rádio iguaçuense, né? Ano que vem tem mais, eu saio de férias na sexta agora dessa semana e volto no final de janeiro juntamente com o restante da programação local da sua rádio. Bom fim de semana para você, feliz Natal, feliz Ano Novo, ótimas festas, ótimas férias, que tudo se realize e suas promessas de Ano Novo não fiquem, né, como promessas de políticos. Ó, chuta para lá essa pecha, hein? Programa Fronte que estará postado na íntegra dentro de instantes no site transamericafoz.com.br. Fique na sequência com a programação nacional deste sábado, ó, valeu! Transamérica, a sua rádio, onde você estiver! Brasil, a taça do mundo é nossa!